Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Os animais de estimação, além de fofos, fazem bem à saúde. Alguns hospitais, inclusive, liberam a entrada desses animais com o objetivo de humanizar o tratamento, além de promover a cura. Um estudo feito pela Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que os bichos de estimação são ótimas companhias para combater o estresse. O experimento testava os níveis de tensão de pessoas em 4 situações: sozinhas, com seu parceiro, com seu animal e com o parceiro e o animal. Eles descobriram, então, que a ocasião de maior tranquilidade foi apenas com o pet. Diversas pesquisas também já mostraram que essa convivência reduz a sensação de solidão, a ansiedade e a depressão. Isso porque quando o humano passa parte do dia com um bicho, ele passa a produzir mais hormônios, como a ocitocina, a prolactina e a serotonina, que melhoram o humor. Segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, criar um bicho em casa ajuda a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides. Consequentemente, servem de prevenção contra ataques do coração e outras doenças cardiovasculares. Cães podem ser úteis aos donos e médicos na detecção de câncer em diversas regiões do corpo, como pele, bexiga, pulmão, mama, ovário e colo. O diagnóstico é feito ao farejarem o local doente e é possível que os cachorros sejam até treinados para fazer esse tipo de descoberta. De acordo com especialistas, a precisão deles pode variar nas faixas de 80% a 90%. Além disso, há estudos que afirmam que gatos previnem AVC e asma no ser humano. No âmbito da psicologia, podemos dizer e reafirmar que a convivência entre animais e o ser humano favorece a troca afetiva, ampliando a liberação dos hormônios do prazer, colaborando com o aumento da felicidade. Se já não tem um animal, se convenceu a ter um? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.